tudo que jorra do corpo. Derreti pra poder lembrar do que ferve em mim. Eu virei você, você me mordeu. Você, você me virou, revirou esse bicho da noite, demônio sagrado, fera animal. Te olho no espelho, você como eu, eu como você, você como eu, eu como. Dissolve o brilho do gozo. Eu me abri pra você entrar dentro e fora de mim. Derramo na tua boca tudo que jorra do corpo, derreti pra poder lembrar do que ferve em mim. Eu virei você, você me mordeu, eu comi você. Você me virou, revirou esse bicho da noite, demônio sagrado, fera animal. Te olho no espelho, você como eu, eu como você, você como eu, eu como você, você. Como eu como você, você como eu como você. Essa foi a Alessandra Leão no Muqueca de Siri. Agora, Bruno Batista. Acontecesse. Anterior foi Na Minha Boca. Muqueca de Siri pela Rádio Campestre, todo domingo, das 11 ao meio-dia. Se um dia acontecesse, nós se amirar um cadinho que cesse. E se acaso ocorresse, tu se engraçasse, eu correspondesse. E nós se aprumasse, se desgarrasse de qualquer dever. E na hora do enlace, eu não me furtasse, tu me arrecebesse. E nós se empareasse, tu me trespassasse, eu não me contesse. E eu mais tu se embrenhasse, nem assuntasse, tanto queresse. E a depois começasse, teus olhos virasse, minhas pernas tremesse. E se o diabo gostasse, Deus escutasse e um anjo descesse. E a chegasse num susto e com muito custo nós se apercebesse. Ele ia resolvesse e arrastasse pra tu e eu vesse. E o safado eu maltasse, que Deus perdoasse e eu ensandecesse. E o anjo depenasse, ele gargalhasse e a respondesse. Foi pro céu por acaso, um caso com uma santa estrangeira. Os donzelos odiaram e me agarraram com uma padroeira. Então fui rebaixado pra anjo da guarda das virgens mosteiras. E E agora depenado vou virar beato das alcoviteiras. Acontecesse, nós se amirar um cadinho que cesse. E se acaso ocorresse, tu se engraçasse, eu correspondesse. E nós se aprumasse, se desgarrasse de qualquer dever. E na hora do enlace, eu não me furtasse, tu me arrecebesse. E nós se empareasse, tu me trespassasse, eu não me contesse. E eu mais tu se embrenhasse, nem assuntasse de tanto querer. Depois começasse, teus olhos virasse, minhas pernas tremesse. E se o diabo gostasse, Deus escutasse, um anjo descesse. Já chegasse num susto e com muito custo nós se apercebesse. E ele ia resolvesse e arrastasse pra tu e eu vesse. E o safado eu maldasse, que Deus perdoasse, eu me ensandecesse. E o anjo depenasse, ele gargalhasse e a respondesse. Fui pro céu por acaso, um caso com uma santa estrangeira. Os donzelos odiaram e me agarraram com uma padroeira. Então fui rebaixado pra anjo da guarda das virgens busteiras. E agora depenado vou virar beato das alcoviteiras. Chega mais. Vou mandar pro inferno agora. Parece louco. Sou anjo, meu irmão. Queca de Siri agora traz Helena Machado, namorada do cangaço. Adeus, morena, o meu coração é um passarinho solto que não se pega com a mão. Ouvindo as cantigas de rádio, beijar teu retrato e voltar pra casa todo fim de ano, cantando um bolero de Valdir Soriano. Sei que vou sentir, sem o coração no peito, não posso ficar aqui. Porque a polícia se espalhou no mundo inteiro e até hoje vive atrás de cangaceiro. Porque a polícia se espalhou no mundo inteiro e até hoje vive atrás de cangaceiro. Que eu vou ter de usar. Ai, morena, adeus, vou voltar. A música que eu mesmo toco, eu tenho que dançar. A música que eu mesmo toco, eu tenho que dançar. A música que eu mesmo toco, eu tenho que dançar. Thank you. dia sei que vou sentir, sem o coração no peito, não posso ficar aqui, porque a polícia se espalhou no mundo inteiro e até hoje vive atrás de cangaceiro. Porque a polícia se espalhou no mundo inteiro e até hoje vive atrás de cangaceiro. Que eu mesmo toque, eu tenho que dançar. Mandar um beijo enorme pra G, na escuta diretamente do Rio, Maitá. Arnaldo, na escuta, valeu, meu querido. Esta carrapeta estará no mercado dias 9 e 10 no Rio de Janeiro. E depois tem novidade na Rádio Campeche. Começaremos a gravar o programa nas quintas e repetir no domingo. Agora, uma receita, uma cura. Tudo se cura no Carimbó da Penha. Seu Pereira e Musa Caliente. Eu já entendi seu recado, menina. Quer ficar só? Pra se mistura na mundiça no meio do carimbó, dançando com um e com outro, lambada, merengue e forró. Eu vou ficar mal por uns tempos, mas hei de ficar melhor. Eu vou ficar mal por uns tempos, mas hei de ficar melhor. Eu vou me energizar no mar da Praia da Penha. Eu vou me recuperar ao som da guitarra caribenha. Eu vou me energizar no mar da Praia da Penha. Eu vou me recuperar ao som da guitarra caribenha. Já entendi seu recado, menino. Quer ficar só? Pra se misturar na mundiça no meio do carimbó, dançando com um e com outra, lambada, merengue e forró. Eu vou ficar mal por uns tempos, mas hei de ficar melhor. Eu vou ficar mal por uns tempos, mas hei de ficar melhor. Eu vou me energizar no mar da Praia da Penha. Eu vou me guitarra caribenha, eu vou me energizar no mar da Praia da Penha. Eu vou me recuperar ao som da guitarra caribenha. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Moqueca de Siri, todo domingo das 11 ao meio-dia pela Rádio Campeche. Agora vamos dar. Sarrapalhagem por isso aí, papai. É, música de sexta-feira à tarde. Voz a uma caixeira. Sem fazer nada em casa e tal. Aí um cangotinho ali, começa uns beijinhos, aí fuma um negocinho. Aí começa a bater aquela lombra assim, aquela vontade, sabe? Aí o negócio vai ficando gostoso. Aí tome cheiro, tome beijo. Quando me espera uma sarradinha aí. É, música pra. É música pra dar o comecinho dela, aquela hora que fica assim, quer. É música pra fazer amor beijando, Zezé de Camargo e Luciano, sabe? Aí tem outra parte que é, sabe, é uma coisa mais desprendida assim. E a outra parte é a putaria mesmo. É, as calcinhas ficam molhadas, a música da calcinha fica molhada, as cuecas ficam pingando. Sarrabulhagem boa, vocês conhecem, né, papai? Agora Silvia Machete, Moqueca de Siri, totalmente tchá. Eu tenho um corpo bom de se pegar, se me agarro eu faço tchá. Sou uma cascata que faz um chuá, tenho essa boca boa de beijar, caia na lábia desse meu pulsar, um beijo meu instala assim no ar. Sou totalmente tchá. Eu tenho um corpo bom de se pegar. Se me agarro, eu faço tchá. Sou uma cascata que faz um chuá. Tenho essa boca boa de beijar. Caia na lábia desse meu pulsar. Um beijo meu estala assim no ar. Venha provar, só pra sacar. Eu sou totalmente tchá. Você precisa sentir meu calor, ver o prazer que meu amor lhe dá. Pois só provando você vai saber enlouquecer pelo meu tchá. Quem prova um pouquinho já dançou. Não me abandone, vai querer ficar. Pois quando prova, sente no sabor que eu sou totalmente tchá. Eu tenho um corpo bom de se pegar. Se me agarro, eu faço tchá. Sou uma cascata que faz um chuá. Tenho essa boca boa de beijar. Caia na lábia desse meu pulsar. Beijo meu estala assim no ar. Venha provar, só pra sacar. Que eu sou totalmente tchá. Você precisa sentir meu calor, ver o prazer que meu amor lhe dá. Pois se aprovando você vai saber enlouquecer pelo meu tchá. Quem prova um pouquinho já dançou. Não me abandone, vai querer ficar. Pois quando prova sente no sabor que eu sou totalmente tchá. Moqueca de Siri, a carrapeta mais quente do mundo. Agora, querida amiga Marcela Belas, Bahia, no toque. Este é o Muqueca de Siri. A partir do dia 14 vai ao ar nas quintas-feiras, das 8 às 9 da noite. E sai o Repeteco nesse mesmo horário, no domingo, das 11 ao meio-dia. Todo domingo tem Samba da Castanheira no On The Road Hostel. A partir das 19 horas, R$7 no trocado. Toda quarta-feira, na Exaltina de Assunção Farias, 439, tem a Roda do Choro Xadrez. A partir das 18 horas até as 22. R$7 no trocado até as 9. Até as 8. Isso. Depois R$10. Essa maravilhosa carrapeta do Muqueca de Siri, que há 13 anos toca o que gosta, estará no mercado, edição de carnaval, dias 9 e 10 de fevereiro, sábado e domingo. No sábado tocamos das 4 às 8 e no domingo da 1 às 4. É no Beco do Pinheiro, número 10, Flamengo, Rio de Janeiro. Hoje à noite, no Queimazóio, tem forró, Rastapé. Fica na rodovia Antônio Gonzaga, Rio Tavares. Só não mastigo tijolo. Estamos ouvindo essa música surreal do Mauro Celso, Farofafá. Eu busco incessantemente a versão em espanhol dessa música. Quem tiver, por favor, entre em contato, muquecasiri@gmail.com. Quer dar um pitaco no ar? Entrar ao vivo? Liga pra rádio. 483237-2022. Chega de blá blá blá, vão de música. Depois dessa tem o vídeo Brito lidando com os instrumentos do samba, música de Martinho da Vila, do disco Viajando com Martinho. Pisca, pisca, pim, é o agogô fazendo seu prim, prim. Teco, teleco, teco, teco, teleco, teco, é o repicado do meu tamborim. Tansca, tinsquindim, tansca, tinsquindim, o meu chocalho está botando pra quebrar. Tuns, tuns, cundum, tuns, tuns, cundum, é a marcação do meu ziri, guidum. Muita mulata batucando no terreiro, e lá no canto uma cuíca soluçar. Este é o samba, o meu samba tem pandeiro, e o cavaquinho machucando devagar. Falei, pisca, pisca, pim, pisca, pisca, pim, é o agogô fazendo seu pim, pim. Teco, teleco, teco, teco, teleco, é o repicado do meu tamborim. Tansca, tinsquidim, e o cavaquinho machucando devagar. Falei, pisca, pisca, pim, pim, capim, pim, tec, tec, tec, tum, tum, escondum, gurum, gundum, tum, tum, escondum, pisca, pisca, pim, tec, tec, tec. Agora diretamente de Joinville, Ana Paula da Silva, Macumba de Sogra, preste atenção. Morro de medo de macumba de sogra, por isso agora eu vou aprender a me livrar de picada de cobra e de despacho com velho dendê. Morro de medo de urucubaca, praga de reza de maledicência, por isso agora eu vou pro terreiro pedir pro santo interferência. Morro de medo de macumba de sogra, por isso agora eu vou aprender a me livrar de picada de cobra e de despacho com velho dendê. Morro de medo de urucubaca, de praga, de reza, de maledicência, por isso agora eu vou pro terreiro pedir pro santo uma interferência. que é pra mandar essa tristeza embora e arrumar toda a situação. E amanhã, quando romper a aurora, eu encontrar uma consolação. Sei muito bem que brincadeira tem hora, não quero me arrepender. Com essa maré pesada eu vou embora, não vou pagar pra ver. Morro de medo de macumba de sogra, por isso agora eu vou aprender a me livrar de picada de cobra e de despacho com vela e bendê. Morro de medo de urucubaca, de praga, de reza, de maledicência. Por isso agora eu vou pro terreiro, pedir pro santo uma interferência, que é pra mandar essa tristeza embora e arrumar toda a situação. E amanhã, quando romper a aurora, eu encontrar uma consolação. Sei muito bem que brincadeira tem hora, não quero me arrepender. Com essa maré pesada eu vou embora, não vou pagar pra ver. Sei muito bem que brincadeira tem hora, não quero me arrepender. Com essa maré pesada eu vou embora, não vou pagar pra ver. Agora mais um amigo, samba com dengo, de Alfredo Del Tenho. Pega que samba com dengo, que moleja o coco, que é molengo, feito mamulengo, que quando rebola o tengo-tengo é pra mexer com quengo de todo malandro mulherengo que quer ser seu par. Nega que samba com dengo, que arrasta a torcida do Flamengo, povo de Copacabana, Madureira, Realengo, que vai ver seu tengo-tengo onde ela vai sambar. Nega que samba, que dança, que quebra, que bole, que balança, que mexe a poupança, que dá nó, que trança, que destrança, que faz a festança, que quando ela passa a vizinhança sai toda pro olhar. Nega que samba, que dança, quando chega tem pagelança, tem barulho, tem gandaia, tem bagunça, tem lambança de quem vai pra ver essa nega samba. E quando a nega vem, malandro sai do ar. É o silêncio que ninguém, ninguém consegue respirar. É que a nega vem com giga, nego fica louco, pede pinga, bebe serve, enche a moringa que não dá. Não dá pra ver de cara limpa essa nega samba. Nega que samba com dengo, que moleja o corpo, que é molengo, feito mamulengo, que quando rebola o tengo-tengo é pra mexer com tengo de todo malandro mulherengo que quer ser seu par. Nega que samba com dengo, que arrasta a torcida do Flamengo, povo de Copacabana, Madureira, Realengo, que vai ver seu tengo-tengo onde ela vai sambar. Nega que samba, que dança, que quebra, que bole, que balança, que mexe a poupança, que dá nó, que trança, que destrança, que faz a festança e quando passa a vizinhança sai toda pro olhar. Nega que samba, que dança, quando chega tem pagelança, tem barulho, tem gandaia, tem bagunça, tem lambança de quem vai pra ver essa nega samba. Quando a nega vem, quando a nega vem, malandro sai do ar. É um silêncio que ninguém, ninguém consegue respirar. É que a nega vem com ginga, nego fica louco, pede pinga, bebe serve, enche a moringa que não dá. Não dá pra ver de cara limpa essa nega samba. É que a nega vem com ginga, nego fica louco, pede pinga, bebe serve, enche a moringa que não dá. Não dá pra ver de cara limpa essa nega samba. É que a nega vem e vem com giga, nego fica louco, pede, pede pinga, bebe, serve, enche a moringa que não dá. Não dá pra ver de cara limpa essa nega samba. Delícia esse samba. Agora estreando no Muqueca de Siri, Clara Valverde, samba do moço bonito, Muqueca de Siri. Foi sem querer, eu levantei o olhar e você tava aí, tipo alucinação, não tem pra onde. onde fugir. Me diz como é que pode acaso agir assim. Eu tava tão acostumada a não te ter aqui. Eu nem senti a sua falta, olha, eu sobrevivi. Me diz como é que pode eu me sentir assim. É que cê tá tão bonito, é que cê tá diferente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. É que cê tá tão bonito, é que cê tá diferente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Levantei o olhar e você tava aí, tipo alucinação, não tem pra onde fugir. Me diz como é que pode acaso agir assim. Eu tava tão acostumada a não te ter aqui. Eu nem senti a sua falta, olha, eu sobrevivi. Me diz como é que pode eu me sentir assim. É que cê tá tão bonito, ai, que bonito. É que cê tá diferente, tá diferente. Mesmo que a gente se engane, a gente ainda vai ser a gente. É que cê tá tão bonito, ai, que bonito. É que cê tá diferente, tá diferente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Cê tá tão bonito, ai, que bonito. É que cê tá diferente, tá diferente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. É que cê tá tão bonito, ai, que bonito. É que cê tá diferente, ai, diferente. Mesmo que a gente se ame, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Mesmo que a gente se ame, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Mesmo que a gente se ame, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Agora Totonho e os Cabras, a rainha do sistema. Este é o Muqueca de Siri, Rádio Campeche, 98.3, uma frequência comunitária. Artigo 223 da Constituição Federal, informe-se. Ela é a rainha do sistema, ela é ninja e a vibe é arengar. Já armou um barraco em Ipanema, já chamou a polícia pra brigar. Ela obriga a rival descer do salto e quebra o palco pra ela não brilhar. Ela é a rainha do sistema, ela é ninja e a vibe é arengar. Já armou um barraco em Ipanema, já chamou a polícia pra brigar. Ela obriga a rival descer do salto e quebra o palco pra ela não brilhar. Ela é barraqueira, confusãozeira. Se o cara quica, ela chuta de primeira. Na área da moça, ninguém faz fita. Se cair na poça e amortecer, ela pica, ela é doida, ela é ninja, a mina é peso. Se vacilam com ela é paredão, mas às vezes até perdoa uma parte e divide o resto no cartão. Porque ela é barraqueira, confusãozeira. Se o cara quicar, ela chuta de pim.